Coffee. Beleza, quem vos fala é o Smegger, mais uma vez aqui com a nossa equipe da Martilha Coffee para poder trazer mais conteúdo legal para vocês. E no caso, falando aqui sobre o futuro do entretenimento. Se você é um jovem dinâmico e fracassado, faça um podcast e tente a sorte da vida. Eu sou o Sam e tem que taxar Netflix. Eu sou o Eduardo e eu quero ver para onde a pornografia vai levar esse mundo daqui 10 anos. Bem, eu acho que hoje vive um momento meio que de transição, assim, sobre o que as pessoas veem e como as pessoas veem, né? Eu acho que isso é uma coisa bem clara. À medida que o tempo passa, mais e mais pessoas saem da tela do computador, da tela da TV e vão pra tela do computador para a pornografia. A pornografia em todos os lugares. Em todos os lugares vai ter, sempre vai ter. Muito show, good times. Há muitos atrás, a gente tinha o rádio e quando a TV chegou, todo mundo falava: não, é impossível as pessoas migrarem pra TV, porque o rádio nunca vai mudar e o caralho. E aí o pessoal começou a mudar pra TV, a televisão popularizou. E aí quando a internet, o computador chegou e as pessoas falam: não, o pessoal não vai ir pra internet, porque você tem que ligar a internet, ligar o computador. Até você fazer isso já deu 15 minutos da sua vida que você perdeu, você podia só ter ligado a televisão e blá blá, e todo mundo foi pro computador. E à medida que o tempo passa, o próprio computador tá se tornando uma coisa monótona, né? Hoje em dia, ter um desktop, não ter um laptops, notebooks, ganham cada vez mais parcela do mercado, e computadores prontos perdem ainda mais. Então, pra onde é que será que a gente tá indo? Pra onde que o entretenimento, pra onde que essa tecnologia está nos levando? Não só isso, né? Esse é um dos temas que a gente vai abordar, mas já queria começar com isso. E aí, galera, o que vocês acham? Olha, eu acho que a gente tá sendo levado pra inevitável taxação de tudo, entendeu? Só queria deixar isso aí, porque o governo tem que dominar todos os meios de produção, de mídia e de entretenimento, para que o cidadão seja bem informado. Assim como o grande trabalhador aqui de São Paulo, João Dória, já está aderindo às taxas de serviços de streaming, ele é um cara que está na vanguarda da política digital. Eu acho assim, eu acho que o futuro das coisas vai ser tudo VR. Eu acho que vai ser, a gente vai... Eu não sei, eu não tenho muita fé no VR. Não, falando sério agora, eu também acho que é meio que a tecnologia, tipo anos 90, que a gente achava que ia ser, tipo, tudo neon, a vida inteira, os prédios, carros voando e tal, e tipo, isso é tão brega se a gente for pensar hoje em dia. E parece que o VR é um bagulho tão foda e que daqui a pouco vai virar brega. Eu acho que as pessoas, elas tendem a pegar muito nos extremos, sabe? Ah, a tecnologia vai mudar muito. Ah, a tecnologia não vai mudar nada. A gente tem que sempre tentar ver aí o meio termo. O que eu tô tentando propor aí é a gente fazer uma análise simples. Que computador, ele não vai existir mais. O computador, esse negócio que a gente usa, coloca na casa e tem um computador e tudo mais, ele não vai existir mais. E com cada vez mais, o que vai ganhar força é o laptop. E talvez até mesmo o laptop deixe de existir pra dar espaço pra iPads, por exemplo, mais evoluídos. Ah, cara, acho que já nem... A galera nem usa mais muito isso aí, né? Tipo, cara, é muito difícil. Eu acho que assim, a galera que ainda fica muito em PC é mais a galera PC gamer. Ou a galera que, tipo, precisa muito por causa de trabalho, sabe? Tirando isso, a galera que usava mais casualmente pra, sei lá, guardar fotos e blá blá blá, e pra usar redes sociais, ninguém mais usa pra isso, cara. Você usa no celular, né, Ted? Até mesmo a gente aqui. Eu não vejo mais necessidade de ter um PC, eu tenho um PC. Se eu tivesse aqui um laptop mediano, eu já estava feliz, cara. Porque o que eu faço no PC? Eu gravo podcast, eu edito vídeo e eu jogo jogos indies, tá ligado? Que rodam com facilidade em qualquer laptop. Então, à medida que o tempo passa, o PC se torna algo cada vez mais monótono. E eu particularmente, quanto mais novo você é, quanto mais tempo você tem, mais você tem tempo pra poder ficar mexendo em negócio de computador, mudando as coisas e tudo mais. Mas você vai ficando velho, velho. Quando você quer jogar, a única coisa que você quer fazer ali é apertar um botão e jogar. Você não quer ficar tendo que mexer em placa de vídeo, ficar atualizando coisa e resolvendo um tratamento. Ah, calma, mas a Steam tem que atualizar o seu DirectX pra versão 77.492. Não, mas você tem que baixar isso. Mas não, você tem que baixar aquilo. Então, por exemplo, um jogo que eu compro no PS4, as pessoas falam: ah, custo-benefício. O jogo no PS4, um Pro, assim, que acabou de lançar, R$300. Caro pra caralho, minha alma. Eu dou minha alma, tem que dar sua alma pra poder comprar. Mas um jogo do ano passado, um jogo do ano retrasado, ou um jogo que seja uma promoção boa, fica aí R$60, até R$100. Porque é um preço que você for pensar, é até acessível. Um preço que não é: nossa, meu Deus, que preço bom, eu queria comprar por R$50. Eu acho que o preço justo, assim, seria R$50. Mas como a gente tem imposto pra caramba e tudo mais, acaba que vira isso. Então... Imposto errado ainda, né? Que é imposto cobrado em cima de jogo de azar, que não tem nada a ver, só porque é jogo de exatamente, azar. Exatamente, não tem nada a ver. Então, aí acaba que fica mais caro mesmo, mas se você for parar pra pensar, R$90, R$100 é um preço razoável. pra você jogar um jogo que é praticamente lançamento e sem ter complicação nenhuma, sabe? Você só coloca lá, baixar e jogar. Pronto, acabou. Você não tem que ir lá e ficar mexendo em configuração disso, configuração daquilo e etc e tal. Você comprou o seu jogo no PS4, você pode comprar seu jogo no seu celular, deixar baixando enquanto você tá fora de casa, e você vai demorar, sei lá, 3 horas pra chegar em casa. Deixa o seu jogo baixando, você chega em casa, não vai ter terminado de baixar, porque o PS4 demora muito pra baixar qualquer coisa, mas tem uma porcentagem, a partir de 20% do jogo, você já pode jogar o jogo. Então em 3 horas já foi 20%. Varia de jogo pra jogo, né? Normalmente é 20%, né? Geralmente é 20%, mas varia. Mas aí com 20% do tempo, você já pode jogar o jogo. Você já chega em casa, já pode jogar um pouco, provavelmente você vai chegar cansado, vai jogar um pouco, vai desligar, senão vai sentir falta do resto, porque você só quer ir dormir. Vai, você dorme no dia seguinte, se você quiser ficar o dia inteiro jogando, você pode. Então acaba que o console, ele supre a necessidade de jogar os games. Você é um cara que gosta muito de ficar o dia inteiro no PC e a sua vida é PC e tudo mais, tá, beleza, cara. Ter um PC pode ser bom pra você. Mas você é um cara que nem eu, por exemplo. Eu sou um cara que gosta de fazer esporte. A minha mídia principal não é o PC. A minha mídia principal não é ficar em casa o dia inteiro, entendeu? Eu fico em casa o dia inteiro. Mas eu também faço esportes, eu também faço outras coisas. E as pessoas que fazem muitas coisas, cada vez mais elas têm menos paciência pra poder ficar mexendo em negócio de PC, sabe? Eu, quando eu ligo meu PC pra gravar podcast, eu já tenho uma preguiça inacreditável, cara. Que é demora pra ligar, demora pra se mexer nas coisas. Sempre tem um probleminha aqui ou ali que você tem que resolver. Então, é realmente, o PC, ele acaba que, até no mundo dos games, ele fica mais caído. É, não, é incrível, porque PC sempre tem um driver pra se atualizar, sempre tem a... programa, que você tem que baixar a atualização, você quer baixar a atualização e tira a sua configuração, aí você tem que configurar o programa. E é uma trabalheira absurda, e por um custo, não um custo, mas um benefício comparado a outras ferramentas que você pode utilizar, muito pequeno. E até bom isso que o Smega falou aí do preço dos jogos e tal, que é muito discrepante, etc, que vale lembrar do serviço que a Microsoft lançou há pouco tempo aí pro Xbox, não sei se é lá fora ou se é só aqui no Brasil, que é o, acho que é Game Pass o nome. É, né? EA Access. Cara, eu achei fantástico, velho, se, até expandindo isso pra outras coisas, já que a gente tá falando do futuro do entretenimento, até o futuro de tudo que a gente faz, né? Mais e mais as coisas estão deixando de ser um bem que a gente adquire 100%, e ao invés da gente ter aquela coisa física, a gente tem só o benefício dela. Tem no Brasil também, acabei de olhar, é 10 euros por mês, dá uns 30 e pouca coisa real. Mano, compensa demais, cara, compensa demais. E é mais e mais a gente tá tendo só o benefício da coisa por um preço X mensal, ao invés de ter que comprar aquela coisa, pagar o valor todo e depois você tem que trocar aquilo um dia e você tem que pagar de novo o valor completo. Não, você tem só o benefício daquilo e você vai renovando. Que é o que aconteceu com filmes e séries, que a Netflix dominou o mercado, agora tá se fudendo porque tá todo mundo saindo e fazendo seus próprios serviços de streaming. E isso vai quebrar a Netflix cedo ou tarde. Eu tenho o Spotify, que eu, particularmente, eu era o cara que no começo, nos primórdios de internet aí, eu amava ficar baixando discografias de todas as bandas de metal e separando por gêneros. E no Spotify tá tudo... Spotify e Netflix também pra filmes e séries. É tudo tão organizadinho, cara. É tudo tão prático que, caraca... O problema desse mundo em que tudo... você só tem parte e tudo mais, é que no final as coisas acabam ficando mais caras. Mas as coisas só ficam mais caras se você é um cara que só faz as coisas por si só. Por exemplo, se eu tenho o PS4, se só eu que tivesse o PS4, se eu que tivesse o meu PS4 e eu que tivesse que comprar tudo, ia ser um custo do caralho. Mas aí, o que acontece? Eu e o Samuel, a gente, não sei se sabe, a gente é casado virtualmente falando quase. De colegas de cela pra casado. É, a coisa dela. Por que eu digo isso? Eu e o Samuel, a gente compartilha as contas do PS4, então eu pago o passe de temporada todo ano, que é R$200 alguma coisa. R$250, pelo menos. Varia entre 130 e 250, depende do ano. E aí, a gente ganha 2 jogos por mês, a gente pode jogar online, que eu acho uma babaquice, eu acho que a gente podia jogar online, independente de pagar ou não, mas tudo bem. Já que tem que pagar, aí eu pago, aí quando a gente quer algum jogo, a gente discute ali se o outro quer também, e se o outro quiser também, a gente compra, ou se a gente quiser muito, a gente compra, ou a gente parceira entre a gente, ou um compra e o outro compra o outro. Então acaba que o preço, se eu jogasse só no PC, ia ficar mais caro do que jogando no PS4 com o Samuel. Mas você concorda que, por exemplo, pro cara que tem um videogame e fica comprando jogos, que hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nenhum videogame recente, porque eu acho que é um investimento que eu faria que não vale a pena pra mim hoje, pra o tempo que eu tenho, a paciência que eu tenho pra jogar videogame. Eu não tenho tanto tempo pra, tipo, gastar 200, 300 pau num jogo, que eu não vou jogar muito tempo, sabe? Então, assim, no meu caso, tipo, pra comprar um console atual aí, no caso Xbox, e pagar, tipo, 30 pau pra jogar os jogos X que vão ter no catálogo, ao invés de ter que ficar gastando 200, 300 pau pra jogar um jogo, dois jogos no mês, eu pago 30 e jogo vários. Por mais que eu vá pagar por muito tempo, coisa assim, mas é uma parada que vale. Por exemplo, depois que eu assinei Netflix, Spotify, eu parei de comprar, eu tinha mania de comprar DVD, fazer coleção dos filmes que eu mais gosto, ou comprar CD de banda que eu curto pra caramba. Parei, cara. Tipo, não compro. Eu prefiro muito mais pagar a mensalidade, independente de quanto isso vai se tornar no preço final. Mas é uma parada tão cômoda que eu acho que é um negócio que já não tem mais volta, sabe? Esse tipo de serviço, assim, de você pagar mensalidade pelo benefício que a coisa te traz, eu acho que já não tem mais volta, sabe? Então, Eduardo, você tem que ter sempre amanhã. Amanhã é, você nunca pega um serviço só pra você. Spotify. Eu comprar o Spotify não valeria a pena, porque eu ia ter que pagar sozinho aquele negócio todos os meses. E ninguém mais aqui em casa usa. O que que eu fiz? Eu pedi pro Samuel me adicionar na conta de família dele. O que não muda absolutamente nada na vida do Samuel, e eu ainda posso usar. Minha conta tinha espaço vago, eu adiciono ele, não muda nada na minha, e ele tem o produto. No PS4, a minha PSN, porra, tem um slot ali pra colocar alguém? Por que que não chamar o Samuel pra ele vir comigo? Se eu quero, por exemplo, a Netflix, a minha família inteira usa. Então, pagar Netflix é mais cômodo do que ter que pagar, por exemplo, 5 DVDs, não acha? Alugar um filme por muito tempo. É, eu não entendo galera que compra Netflix e ainda aluga filme. Eu não consigo entender. Qual que é a lógica por trás disso? Exatamente. Ah, eu quero assistir esse filme. Cara, assiste um derivado que tem no Netflix, pelo amor de Deus. Ah, eu quero assistir os Burukutus anos 90. Eu quero alugar um filme. Burukutus? É chique. Burukutus? Tá, aí, em vez de você alugar um filme qualquer, você vai e você procura algum semelhante, sabe? Quando eu digo manha social, o seu caso, Eduardo, o seu caso valeria a pena se você tivesse que pagar, por exemplo, um terço do que você tá pensando em pagar? Valeria, não valeria? Imagina que se você tem outros dois amigos, tem exatamente a mesma mentalidade que você, exatamente a mesma situação. Se vocês dividissem isso, você com certeza conseguiria ter tudo que você quer. O problema é, nem sempre as pessoas têm isso. E isso que é o cômodo de ser, por exemplo, um PC gamer. Isso que é o cômodo de, às vezes, você comprar alguma coisa. Mas quando você tem a manha social, entre aspas, ou quando você tem um meio que te proporciona essa experiência de você poder compartilhar as coisas, tudo fica muito mais fácil, cara. Então, assim, pra você que tá escutando que não entende isso, cara, se você quer alguma coisa, você não tem capacidade de pagar e seus amigos querem a mesma coisa, não seja egoísta e fique pensando, ah, ninguém vai ter. Se um de vocês pagar e pro resto pagar uma porcentagem pro cara, todo mundo vai conseguir ter aquele produto, sabe? As coisas não são tão caras. Já dizia Marx, né? Ah, que delícia. Comunista, eu sabia desde o começo. Não. Uma coisa é você pensar em um sistema onde pequenas sociedades conseguem se comunicar entre si. Outra coisa é você pensar em um sistema em que todo mundo seja igual, sem a menor diferença, e trabalhe pelo Estado. O que eu tô falando não é uma ideologia marxista. O que eu tô falando... Claramente a segunda é melhor, claramente. O que eu tô falando é uma ideologia meio que anarquista, entre aspas, mas não que apoie... Eu sei, pô, eu tô zoando. Anarcocapitalista, né? Não. É anarquista mesmo. É literalmente anarquia. Anarcocapitalista seria eu falar o fim do Estado, foda-se, o que eu não acho também. O Estado tem seu papel e o Estado é importante pra algumas coisas. Enfim, não existem ideologias pra minha forma de pensar. O que que rola? As pessoas têm que entender que elas vivem em sociedade. E que se você quer desfrutar do que a sociedade tem, você vai ter que fazer parte dela de alguma maneira. E se você tem amigos e você quer alguma coisa... Primeiro, você tem que ter amigos que são minimamente parecidos com você. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu acho que é básico. Se você tiver amigos por falsidade pura, você tá no erro. Se você tem amigos, ou seja, você tem pessoas que são minimamente parecidas com você, provavelmente alguma porcentagem desses amigos querem alguma coisa parecida com você e realmente não tem esse acesso. Você vai conseguir esse acesso trabalhando em conjunto. Eu acho que isso é básico. E isso é o básico do entretenimento do futuro, cara. O futuro do entretenimento, ele é caro. Esse mundo de aluguel é um mundo caro. E esse mundo só vai ser viável quando as pessoas entenderem que pra esse mundo poder fazer parte da sua própria casa, vai ser necessário um conjunto pra poder desfrutar de uma só coisa. Eu acho que deu pra entender, né? Sim. Outra coisa que eu acho que... Aí já não é tão entretenimento, mas já que a gente tá falando de papo futurista, o que vocês acham da parada de, tipo, um papo de Exterminador do Futuro, das máquinas dominando tudo? Que hoje a gente já tem aí mal desenvolvido, mas tá quase chegando lá no self-driving cars, né? Os carros autônomos, não sei como é que chama. É, os Teslas estão a um passo ali, um tropeço. Eles tentam e sempre dá merda, né? A própria... empresa de viagens compartilhadas, que eu não vou falar o nome, não vou fazer jabex, mas eles tentaram lá fora e deu problema e tal, e, tipo, meio que tiveram que voltar atrás. Então, eu vou falar uma coisa. O problema desse tipo de serviço de carro autônomo é o seguinte. Como é que funciona esse tipo de serviço? Como é que funciona o software do carro autônomo? Aquele carro, ele tem que ter a rua traçada. Imagina um trem. Um trem, se você deixar ele lá sozinho, ele vai fazer o percurso dele. Mas se você não controlar a velocidade, ele não vai conseguir fazer as coisas. E com as coisas no caminho, ele não vai conseguir desviar, porque tá no trilho. Como é que funciona o sistema de carro autônomo? É como se eles trilhassem, fizessem um mapa, enfiassem trilhos no mapa inteiro de uma cidade. E esse carro, ele só consegue entrar por esses trilhos. Aí o primeiro problema é, como é que eu vou fazer pra ele poder saber onde é que vai virar? Pô, só colocar o destino, Google Maps faz o serviço, pronto. Primeiro problema, acabou. Segundo problema, como é que eu vou fazer pra identificar os outros carros? Pô, simples. Só colocar o sensor em todos os carros e pronto, todos os carros comunicam entre si, eu consigo ir sem bater. Terceiro problema, como é que o carro vai saber qual que o outro vai funcionar? Solução, semáforo. Semáforo, ele vai ter um compartilhamento de tecnologia com o carro, pronto, ele consegue parar ou avançar. Terceiro problema, que é o maior problema mesmo. E pessoas que não querem o carro autônomo? Essa pessoa que não quer o carro autônomo não vai estar comunicando com os outros carros. Isso invariavelmente pode causar batida. Isso invariavelmente vai fazer com que aquele mundo perfeito se destrone. E esse mundo onde você quer dar muito poder a um carro e tirar o poder da individualidade do ser humano dele poder dirigir, isso é uma coisa que desagrada muita gente. Isso desagrada, por exemplo, a mim. Eu acho isso ruim. Eu acho legal você poder dirigir seu carro. Eu acho legal você poder pegar a estrada. Eu acho legal. Existem pessoas que não se importam, mas eu, por exemplo, sou um cara bem conservador nesse sentido, né? Eu sou do outro time total também, cara. Eu não ligo. Eu tô, tipo, dirige pra mim. Mas eu não tô falando, tipo, que você tá errado ou que eu tô certo. Eu tô falando que é uma... Não, sim. Claro. Eu entendo o seu ponto. É que sempre vai ter alguém que não vai querer se doar esse tipo de coisa. Eu sou um tipo de pessoa assim e outras pessoas são também. E você querer limitar isso é literalmente você fazer uma ditadura da tecnologia, né? Em questão de carros, né? E isso aí acaba te tirando liberdade. O problema é você maestrar o como você vai avançar o mundo sem transformar ele em uma ditadura, sabe qual é? Porque a gente vive, por exemplo, a gente não consegue mais privacidade. Privacidade acabou, não existe mais. Você, literalmente, se você entrar no mundo da internet, você está fadado a ser conhecido e fadado a ter suas informações soltas. E isso é uma ditadura de informação. Mas por que não é uma ditadura de informação completa? Porque você pode escolher por ter um celular ou não. Você pode escolher por ter um computador ou não. Então se você não quer, basta você não colocar nada. Se você não colocar nada, pronto. Você não vai ter nada. Ninguém vai encher seu saco. Se você não ativar o Google Maps, o Google não sabe onde é que você está indo. Se você não ativar isso, algumas pessoas não se importam. E eu não me importo que você saiba quem é o seu. Eu não me importo que você tenha todas as informações. Eu não tô nem aí. Com certeza não pode dar errado. Não é. É porque eu acho que o mundo, ele... As pessoas veem tanta complicação em algo que é tão banal. O mundo não é complicado, cara. O mundo é banal. Você só tem que ter a maestria de conseguir organizar o que você vai fazer e invariavelmente vai dar merda. E o que é que você vai fazer e não vai dar merda. Por exemplo, eu tô aqui no podcast. Eu estou em um meio de mídia. Eu estou em um meio em que eu posso me divertir e falar o que eu quiser. Se alguém vier e falar qualquer coisa, eu vou e falo Constituição, eu tenho meus direitos aqui, acabou. Pronto. É, eu não posso virar e ficar falando nomes, né? Que nem eu fico, a gente vira e mexe e fala, mas aí eu corto. Mas aí, sei lá, eu tô num artigo, a gente fala mocinhos da guerra brincando, né? Ah, Alemanha, mocinhos da guerra. Todo mundo sabe que a Alemanha não é mocinho da guerra. Mas a gente vai e a gente fala brincando. Se eu tiver em um artigo escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não vou virar e falar, a Alemanha nazista estava correta na guerra porque os judeus deveriam ser caçados. Pelo amor de Deus, né? Então, você, se você saber entender que a sua liberdade, você só é livre, só tem opinião até um certo ponto, você sempre vai estar seguro mesmo com todo mundo sabendo suas informações. Porque você sempre vai ter aquela cartada. Cara, eu só tava brincando. Cara, eu só estava em um meio que me proporcionava isso. Entende? A situação do YouTube hoje em dia, do YouTube, Dailymotion, derivados, o que vocês acham? Que é uma realidade mais próxima, uma coisa não tão viajada, é uma coisa toda... O YouTube é o que existe, né? O resto é... É, exatamente. O YouTube é o Google, sem o Google pra manter o YouTube, ou outro serviço derivado e que realiza a mesma coisa, eu acho que nunca vai chegar na proporção que tem o YouTube. A não ser que o Facebook... por algum motivo resolva lançar um novo serviço ou alguma outra grande empresa. Sem o poder que a Google tem, nunca uma empresa vai chegar ao patamar de domínio do mercado de vídeo que o YouTube tem. Isso é um grande problema, né, cara? Porque muitas das tecnologias que a gente tem, assim, das opções tecnológicas que a gente tem, tá na mão da Google. Falando até do próprio YouTube, que eles, esses tempos aí, começaram a colocar um monte de restrição no o tal do YouTube Friendly, o que você pode ou não falar pro seu vídeo ser monetizado. Eu tenho 1.300 vídeos upados, né, e programados. Desses 1.300, apenas 70 são considerados friendly. Eu nunca monetizei um vídeo da minha vida, nunca. E eu não pretendo. O problema é, quando você é considerado não friendly, primeiro, qualquer empresa aleatória que vier e falar, esse conteúdo é meu, pronto, é deles. Se você reclamar, você tá fudido. Você ganha um flag. Por exemplo, eu fiz um vídeo de Mafia 3, né, que é a série que tá sendo postada no meu canal agora, e eu ganhei um strike porque o Franklin fala everybody is a bullshit, tudo isso é uma besteira. O YouTube falou, isso não é friendly. Chegou uma empresa aleatória, tipo de paisagem. É uma empresa que monta paisagens pra você fazer casa. E ele falou, não, neste momento, que era o momento em que eu tava, ele tava no meio de tiroteio, apareceu planos da nossa empresa. Eu virei e falei, não apareceu, não. Isso aí que eles estão falando é mentira. Eu falei, what the fuck, mano? Então, assim, o YouTube, ele literalmente, ele menospreza qualquer cara que faça conteúdo pra ele. Não que, eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube, eu não faço YouTube porque eu acho... Eu não faço YouTube porque eu faço uma xeracol, mas xeracol eu faço assim, com uma certa dedicação, um certo objetivo de chegar em público. O meu canal em si, eu fiz ele quando eu tava em depressão. Tem depressão, você sabe disso. Enquanto eu tava muito pesado e tudo mais, eu tinha que ter alguma coisa pra me distrair. Quando a depressão tá atacando muito forte você, se você não se distrair 100% do tempo, você começa a delirar, entendeu? Então, quando eu não tinha nada, quando eu via que eu estava começando a pensar na vida, direto, eu ia fazer vídeo. Fazia. Até hoje eu faço isso. E isso me ajuda a administrar o quão bem eu tô mentalmente. Aí se vai fazer sucesso ou não, é só consequência. O negócio é, eu não quero propaganda nos meus vídeos. E o YouTube me obriga a botar propaganda nos meus vídeos porque empresas viram e falam, esse conteúdo é meu e eu quero que isso aí me monetize. Eu já fiz um vídeo de Mario. Esse meu vídeo de Mario tem 5 propagandas. Nenhuma delas eu botei. Todas elas a Nintendo foi lá e botou. Nossa, que merda, cara. E a Nintendo é a empresa mais filha da puta em relação a gameplays. Exatamente. YouTube, a Nintendo é muito chata, cara. Eu amo a Nintendo, mas a Nintendo é muito chata. No meu canal tinha séries de Sony, tinha séries de Mario, mas eu tive que deletar tudo. Porque era muita propaganda e eu não admito que tenha propaganda nos meus vídeos. Porque eu acho que eu ganhar marketing, uma coisa que está me favorecendo, eu ganhar duplamente por uma coisa, sabe? Eu sou um cara que preza muito pela moralidade. Então, isso pra mim vai contra a minha moral. Ah, mas não tem nada a ver, foda-se. Vai contra a minha moral, então vai contra a minha moral. Eu não acho que seja legal fazer isso. Então eu vou e eu não deixo. Existem séries minhas que estão incompletas só pra não ter propaganda. É porque, tipo, quando eu tava lá na época do Cartucho Cast, que a gente tinha o canal lá no YouTube, e eu fazia vídeos dos meus jogos Super Nintendo, saca? Eu comprei uma plaquinha badarosa, assim, plaquinha de captura, e eu tenho vontade de continuar isso. Talvez no projeto pessoal, não sei. Mas a minha... Eu não quero fazer sucesso. Eu não quero ser um game player que... Assim, se virar é consequência, sabe? Mas o que eu queria era... Eu tenho muito jogo do Super Nintendo. Tipo, a minha coleção tem, sei lá, uns 115 jogos. E tem muito jogo que ou eu zerei só quando era criança, ou eu zerei pouco, ou tem jogo que eu nunca zerei. Então eu queria zerar todos os meus jogos da coleção e ter isso catalogado pra um dia voltar, tipo, depois de mais, bem mais velho, voltar, nossa, olha lá, jogando Super Nintendo, né? Eu queria fazer. Só que às vezes eu tenho tanta preguiça só de pensar nessas burocracias do YouTube, de ficar dando flag nos vídeos e tal, que eu fico, ah, mano, será que vale a pena eu perder meu tempo editando? Sabe? É, dá uma preguiça, cara. Exatamente. A coisa que... mais me deixa desmotivado, às vezes, não é nem o YouTube. É que eu sou um cara que tem... Eu tenho 3 vídeos por semana e eu programei vídeos pra frente e tudo mais. E, cara, o que mais tem no meu canal é pessoa virando pra mim e mandando mensagem em direct, de e-mail. Por que você continua fazendo isso? Você não faz sucesso nenhum e tudo mais. Por que você fica fazendo isso aí pra 20 visualizações por vídeo? Por que você fica fazendo isso pra isso, pra isso, pra isso? Você devia desistir, você tem que parar com isso, tem que parar de fazer as coisas. Nossa, pesado. Bem pesado. Nossa, bastante pesado. Uma coisa que me deixa irritado, não deixa irritado por ser uma coisa que me afeta, mas me deixa irritado por eu ver uma pessoa achar que você precisa que te dê retorno pra fazer as coisas. Nossa, não, eu só vou fazer as coisas se eu tiver retorno. É que a pessoa que ela literalmente acha que todo mundo faz as coisas só pra poder ter sucesso, sabe? Essas coisas que a gente faz só pra gente se divertir, gente. Acredita ou não, eu faço isso só pra me divertir, cara. Acredita ou não, eu gosto de fazer podcast, cara. Você pode achar isso um saco, mas eu acho isso legal. Isso é pra mim, sabe? Exatamente. E isso é o que mais quebra as pernas, cara, em relação a... Sabe, tipo, você dá flag em um cara que tá, sei lá, tá sendo denunciado por infringir coisas que são crimes, sabe? Tipo, o cara faz um vídeo racista, um vídeo... Beleza, é uma coisa. Agora, se, tipo, começar a pesar nos caras porque falam palavrão no vídeo, coisa do tipo... Caraca, o YouTube sempre teve a cara de ser o que a televisão não é. A televisão tem um conteúdo muito engessado porque é todo o problema de ter publicidade nos programas da TV e de atingir mais a família, mais o povão. Então, por todo esse mundo que a gente quer ser muito certinho, os caras não têm programas muito pesados na TV. YouTube era o contrário, sabe? Tipo, o YouTube, o cara chega lá, ele faz o conteúdo dele do jeito que ele quiser, sem ofender ninguém, mas do jeito que ele quiser. E agora não, tá virando tipo uma TV Globo, sabe? Você tem que fazer o programa do Faustão no YouTube. Tipo, não é isso que eu quero ver no YouTube, caraca. Eu quero ver um negócio mais pessoal, uma parada mais, como eu vou dizer, não amadora, não é amador, porque os conteúdos hoje em dia são muito bem feitos. Mas uma coisa menos engessada, igual é a TV, sabe? Ninguém tem mais saco. Eu, pelo menos. Cara, eu ligo a televisão, acho que às vezes, assim, pra passar e tipo, ver se tem alguma coisa que presta. É um monte de merda, cara. Não tem nada interessante. É, tipo, deprimente você ligar a televisão. Exato. É tudo superficial, é tudo banal, é impressionante, não tem nada. Você não consegue ver vídeos com caras que tem realmente amor fazendo aquilo, sabe? Sim, recentemente eu descobri um canal no YouTube, assim, tipo, do nada, postaram num grupo de podcast que eu sigo, chama Pixel Chanchada. O cara faz, tipo, uns vídeos de videogame antigo e tudo e tal. E o conteúdo é tão bem feito, cara, tão bem feito, tão bem pesquisado. O cara pega uns temas negócio assim que você nunca iria imaginar em pensar de, sobre videogames antigos, sobre como eram feitos os jogos de 8-bits. E o cara explica, em, sei lá, 10 minutos, um negócio que é tão complexo, explica tão bem, e é um trabalho tão bem feito que o cara faz. E aí, tipo, você pensa que o cara vai falar um palavrão no meio do vídeo e você vai dar strike no conteúdo. Aí eu tenho que assistir o Faustão, porque o cara não pode fazer um conteúdo. Mano, é muito zoado. Cara, eu vou puxar isso aqui rapidinho, mas é só pra poder fazer um contraponto. Eu não posso falar merda. Eu não posso falar a palavra merda. Eu não posso falar a palavra caralho. Eu não posso falar palavras como essa no YouTube. Por isso eu gosto tanto de podcast, aqui a gente pode aloprar. Mas um cara pode chegar no museu e sair pelado com crianças ao seu redor. Que polêmica. Então, cara, hoje, ah não, porque é arte. Tá, mas o meu, que é o trabalho, cara. E o meu, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Por que que eu tenho que ser obrigado a remunerar as outras pessoas por uma coisa que eu tô fazendo assim, tão bobinha, assim, sem fins lucrativos? E o cara pode sair peladão lá, uou. E o negócio fechado, porque o pessoal naquela situação tinha que pagar pra poder entrar. Ou naquela do Santander, com Jesus com piroca na mão. E eu pago com meu imposto, velho. Meu imposto. Sabe? Porra tosca, velho. Não, eu acho isso tosco de verdade, velho. Acho muito tosco, velho. É um problema muito complexo. Dá um podcast só sobre esses temas aí, tipo... A galera sim, também, ela tipo, pega negócio, distorce um pouquinho e joga na internet pra virar polêmica e ganhar view também. É bem complexo. O negócio é, primeiro que eu não quero que o meu imposto seja colocado em obras de arte e tudo mais. Se você quer colocar o meu imposto em cultura, coloque em escola de arte e tudo mais. Não coloque em uma porra de uma apresentação que é ofensiva pra uma religião. Se eu virar e falar, eu não sei se você sabe disso, Eduardo, mas se eu virar e falar assim, essa rua, eu faço uma rua, eu chamo ela de Mãe de Ná, por exemplo. Não dá problema nenhum, pode deixar, Mãe de Ná. Mas se eu vir e coloco lá, Rua Santo Antônio agora. Se eu virar e fazer uma rua nova e chamar ela de Santo Antônio ou qualquer coisa que seja cristã, eu sou considerado automaticamente um repressor de minoria. Você sabia disso? Eu sou processado. Sou processado pelo Estado automaticamente. Isso é literalmente cassação religiosa, cara. O pessoal quer cercar, o pessoal vira e fala, não, isso aqui é minoria. O outro vira e fala, aquele religião não é minoria. Não é porque um cara não é minoria que ele tem que ser atacado todos os dias e aguentar isso, sabe? Nossa, uma vez eu vi um amigo meu que era português. Onde eu trabalhava, tinha um cara que ele era realmente de Portugal, né? Ele veio passar um tempo aqui no Brasil, porque a mulher dele veio pra cá. E aí a gente tava conversando de coisas sobre Portugal, lugares legais lá e tudo, não sei o quê. E aí ele mostrou uma... tipo, uma estátua que tinha lá de navegadores, e que eram os navegadores fodões de Portugal e tal. E eu soltei assim, meio tipo, só desaninho. Eu falei, mas a Índia não consegue achar, né? Sou tão foda com a estátua, mas não acha ainda. Mano, o cara ficou puto de verdade, mano. Aí eu falei, mano, relaxa, são zoeiras. Pra quem perdeu a primeira guerra memial de forma tão avassaladora, não dá pra se esperar muita coisa. A primeira grande guerra memial. Exatamente. A gente tá na terceira já, né? Tá na terceira, né? Fala aí uma consideração final aí, Senna. Minha consideração final é que os memes serão um entretenimento real e verdadeiro futuro do entretenimento. Um abraço aí a Portugal. Grande abraço. Grande abraço. É, Eduardo, alguma consideração final? Eu acho que o grande futuro do entretenimento é ficar rebutando coisas antigas. Abraço, Nintendo. Minha consideração final é que o verdadeiro grande futuro do entretenimento é legalizar as armas e me deixar cheirar um pouco no stand de tiro. Obrigado. De nada.